coragem pra transformar cada dia em vitórias. É o canto da sabedoria, o ataque. Reage agora, reage. Tem coragem, capoeira de maloca. Do fundo do coração prolifero ideias, centuplicando pão a cada passo de uma centopeia. Faço barulho, amenizo tensão. Hoje é o futuro, vivo, respiro o mundão. Mas atenção, tem coragem de fazer um corre de sua norte. Eliminar as estatísticas, vencer a morte. Tem coragem, na humildade, irmão. Tire essa arma das mãos, joga essa arma no chão. O inimigo é outro, não seja o espelho. A doença contagiosa e irreversível, alastrando medo. A covardia é justiça no paraíso da maldade. Na verdade, vencer é pra quem tem coragem. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. Falta cor? Não, falta coragem. Falta rap? Não, falta reportagem. Tem que ter coragem pra cobrar a bronca. Tem que ter talento e ser ligeiro pra colar com a banca. Dos guerreiros organizados, diz o aviso luminoso. Coragem é pra cabra macho, mas que o ventre da mulher terra supera. Coragem pra gerar herdeiros, frutos dessa eterna guerra, irmãos. Coragem, quem dará continuidade? Matrix, vida, padrão, capital, sociedade. Coragem pra lutar com os dragão, nadar com os tubarão. Pulverizar, tamanduá, afastar. Eu sou peão, então que rufem os tambores da verdade. É mais que um desafio, é mais que um combate. Salve a sagacidade, o poder da humanidade. Gente de fibra não foge da briga, porque tem coragem. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. Coragem pra construir um castelo. Coragem pra coçar o parabelo. Pisar no verde amarelo do genocídio. Coragem pra trampar. Coragem pra criar o filho. Coragem de ultrapassar as barreiras do impossível. Coragem é tudo. Tem coragem, é meu hino. É o sambista versando. É o ladrão no pânico. É o gavião voando. Coragem é o b-boy girando. Microfone é o portal da infopercepção. É da rua ao repeteco, universo, rimação. É o som. Coragem, irmão. Transmita seus pensamentos. Interage, João. Transforme os acontecimentos da vida que aflora. Energia meteórica, favela exótica. Resistência quilombola e o adianto. É a missão malandragem pra você que faz uma de vez e nunca então. Tem coragem. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. De quebrar as algemas quero ver. A humildade traz vantagem pra viver. A caminhada fé me fortalecer. O que importa é a cor. E quem tem cor é